subterrâneo, local terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora de outra falar do mainstream. Somos os que somos, sobrevivemos, somos subterrâneo, local terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora de outra falar do mainstream. Somos algo muito além do que se pode ser visto, mas não somos nada além do que se pode ser ouvido. Fazemos arte, mas não somos artistas, somos arteiros, apenas poetas, pacifistas, juntos a dedicação. Na hora de escrever, quem sabe o que eu penso também sirva pra você. Usamos o poder da voz de forma positiva, isso é verdade. Quando ela chega, expulsa toda a maldade. Sem capital pra tecnologia, clima é correria. Várias mentes pensando e na mesma sintonia, amplificando o pensamento, eternizando o sentimento, defendendo o coletivo até o último momento. Faço a minha parte do meu jeito, do jeito que posso em frente. Os tempos passam e não me falta tempo, o tempo é dinheiro. Mas não vou ser do rap, o garimpeiro explora, abandono o terreno, pluro de todo ser o prêmio. Nossa meta é mandar nossa ideia, somos o que somos. Quem cantou pros pombos na praça dos pombos, não espera que eu mostro. Sabe que talento é treino, reconhecimento é com o tempo. Sustento o rap, mas não tiro o sustento. Sem dinheiro pra condução, vontade até do próprio show. Mas sem dinheiro pra comprar computador. Pois a mente de Deus pra buscar independência, não fala besteira. Sabe quem tá do outro lado da trincheira. Somos o que somos, somos loucos, somos subterrâneos. Logo até é onde pisamos, rimando paz de sonho. Vitória nunca resistir, para não só falar no bem. Somos o que somos, somos loucos, somos subterrâneos. Quando faz o sonho, vitória nunca desistir. Para do topo, lá do globaliza na TV, toca de monte do forró, sertanejo do pagode ao hard rock. Quando a pessoa tocasse um cavaquinho com bandeirinha, deixou no Morumbi. Sub louco, custa a preço, mas não. Já tem um som, nove preço, poucos faz de coração. Vários fazem por dinheiro. Eu não pra favela que tu canta e independência torna-se pendente. Nosso rap é o sítio da sua gravadora quente. O importante é conteúdo, é verdade. No bagulho cantar o coração pra não dar tiro no escuro. Sou mais um novo cantador. Desde menino sempre fui assim. Esse é o meu estilo. Tô ligado que nem tudo é mil maravilha, mas eu tô lutando até o fim dessa trilha. Mais um MC com muita fé e saúde. Sem pagar, o importante é só um minuto. No jogo ninguém, dou quanto do que tenho. Do que me satisfaz, se Deus me fez assim. De cabeça erguida, vamos em frente, rapaz. Vamos em frente, rapaz. Somos o que somos, sub-loucos, somos sub-terrâneos. No nosso terreno de prisão, e para o pai de sonho. Vitória nunca desistir, falando da palavra do mainstream.